Mas a gente continua por aqui? Agora. Por aqui é ótimo, né? WhatsApp? Pelo WhatsApp, sim. Quer dizer, você que sabe. É porque eu tô. O que você tá falando no WhatsApp, eu tô ouvindo no fone que tá plugado no computador. Tá sendo uma experiência assim. Multidimensional aqui pra mim. Total. Pra mim também. Véi, bora assim. Então bora tá, tá, tá, bora tá, tá. Ligar o. TV. Só vamos pro Ninja. Vamos pro Ninja. Tá bom. Ok, tô no Ninja. Oxi. Quem aguenta? Agora eu tô. É porque eu tô ouvindo você aqui agora no presente, no WhatsApp. E tá chegando no meu ouvido. Desliguei. O que foi? Ah, tá, você tá aqui. Tá. Pronto. Agora deve estar rolando um delay. Eu continuo com a que... Sim. Vou colocar em voice chat. Voice chat. O meu já tem voice chat. Ah, agora você tá bem baixinho, viu, amigo? É, mesmo com 1,80, você tá com bem baixinho. Agora ainda tá a mesma coisa. Acho que tá melhorando. Ah, eu tenho que aumentar esse microfone também, né? Tá baixinho ainda. Não. Não. Hã? Não. Agora começou. Melhor? Melhor. Chama uma. Aí, rapaz. É isso. Agora tá alto essa porra, não tá? Nasceu. Não, tá agradável. E... Ah, então tá de boa. Mas agora eu tenho que ficar bem concentrado. Porque parece que voltou a ficar baixo. E agora, tá tudo. Agora chegou, caralho. Tá de boa.